corta o céu, paira no cabelo, fundo de mel. Beijo, ralho, melo, teu chorar, seca rios e mar. Meu lençol há de secar. Carpo, corpo, orando, siriguela, cheiro manso, olhando viela, se esvair para o nosso lugar. Mergulhei por entre o mar, unhas me calham, me enterra, ancorei. Sopro em você. Vai, miragem, cria em dança o mar na ilha, beirando se alagar. Raiando, irada, mão, zarpão, cortilhando fundo, peito e pranto, fujo, me confundo, te sentir e sentir me afogar. Sair só pra nadar. Afanou, olho, aguando fruto, municores, um porão infindo, rijo, ventre, ornole no olhar, a suar. Só e avisar, solução, saruei, oásis pro chorar. Só embarquei. Sim, um dia estraçalhará e a ira do amor relampear. Rasgar-vos, pois no mar. Não, a noite resplandecerá e a fúria do abismo se abismar. Fingir ódio se armar na areia, praia, na chuva, o mar, ao sol, minha alma, o rio. Cai esse céu, vendavando tudo, singivel, olhando-se mundo, tom pastel, borrando confuso, lábios, nuvens, maculam nublar, beira-mar, zarpa, arranhar. Sim, lacera, sopro, vendaval de areia, alados pelo ar, revoltos a calhar. Vi nos olhos soltos indo primavera, corrente d'água e sar, o sol açucarar, lavando a alma, acalmará. A ilha paira no ar. Esse céu, vendavando tudo singivel, olhando-se mundo, tom pastel, borrando confuso, lábios, nuvens, maculam nublar, beira-mar, zarpa, arranhar. Sim, um dia estraçalhará e a ira do amor relampear, rasgar bocões do mar. Não, a noite resplandecerá e a fúria do abismo se abismar, fingir ódio se armar, de areia, praia, de chuva ao mar, raiando irada, quieta, catar, morena, valha, sargaço, amar, remando ilhado por ti. Laraiei, laira, laraiei, laira, laraiei, laira, laraiei, laira, laraiei.